Questão de orgulho e honra, esporte, tô em pé ainda. Vim ganhar o mundo sim, e não adianta zica. Pressão desequilibra, razão ilumina a imensidão. Noção do que corri e quanto mais precisa. Dentro de mim segue firme o mesmo sentimento de ir até o fim, pro fim ser glorioso igual como esse voo. Descendo as ruas esperançoso e depois do que já vivi, o que fizer pra me impedir ainda é pouco. Doutrinei meus dragões e isso me manteve livre. Eu tive que me manter firme acreditando o tempo todo. Entre decepções, oscilações e frustrações de minhas próprias opções, ou isso ou lotar prisões. Eu quis dar um final melhor pra minha vida, e eu fiz mais do que só jogar minha sorte pro ar. Eu vim de um lugar que faz teu rumo uma incógnita, cicatriza a memória com coisas que ninguém quer lembrar. A sensação de ter nascido fadado ao fracasso faz com que uns parem no caminho, eu aumento o passo. Ergue pilares nos escombros de uma vida imunda e pôs que não há descanso antes da conquista aqui. Uns vêm, passam, outros nem passam, uns vêm, param, e quando vê que é preciso mais não encaram. E é impossível, mesmo se eu quisesse, eu vou cumprir com a minha promessa. E a minha meta é não passar em vão.